Okay, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika. Os moleque é Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika. Os moleque é Zika, Deixa teu nome na lista, pô. Já viu VIP pegar fila, ó. Tá me encostando no clube, como é que tá? Bicho, bombom. Avisa que vamos atrasar, Joe. Tá mó trânsito, fechou. Mosca não de chegar, bro. Que as meninas já tão requebrando no ah, desse jeito que eu gosto. Posso passar, princesa. Deixa eu ir lá dar meu show. Quando descer te quero linda na minha mesa. A noite é uma criança, tô solto e eu não sou de ninguém. Parada ali me olhando, sei o que cê quer, neném. Pode ir pra que hoje tem. Tem dessa tem, você tem. Não me escape. Eu vou fazer chuva de 100. Pra te cem, ver toda sem nada. Tô a ponto de bala. Nega, cê tá na minha mira. Vou te mostrar a pegada. Tu vai ver que o pretinho é mó zica. Os moleque é zica, zica, zica, zica, zica, zica, zica, zica, zica, zica, zica, zica. Os moleque é zica, zica, zica, zica, zica, zica, zica, zica, zica, zica, zica. Os moleque é zica, nós é zica mesmo. Todo mundo fala. Tem uns que não admite, mas não pega nada. Nós é outro nível, os meninos mete marra. Nos combo é só siroc, desce mais uma garrafa. Foto no Instagram, só lourinha paniquete. Tô cheio de fã, mó sucesso na internet. Elas gostam do estilo, pode pá, nós tem swag. Devoke, starter, é zica esses moleque. Zica, zica, zica, zica, zica, zica, zica, zica, zica, zica, zica. Os moleque é zica, zica, zica, zica, zica, zica, zica, zica, zica, zica, zica. Os moleque é zica, E nós vamos pra balada com as notas de 100. Os moleque é zica mesmo, hoje não tem pra ninguém. Zica, zica, ganhando uma pista. Tremendo esse clube, Bagua Records, quem dita? Noite adentro, BPM acelerado. O som bate forte, vem se envolve. Chega no compasso, as top sobe, sobe, sobe. Pro camarote, abastece elas, enche o copo de Ciroc. O celular aqui não para de tocar. Já liguei as mini, tem um comboio pra chegar. Eita party, eita party, é pra quem pode. Se a gente trampa sem massagem, a gente pode. Zica, zica, zica, zica, zica, zica, zica, zica, zica, zica, zica, zica. Os moleque é zica, zica, zica, zica, zica, zica, zica, zica, zica, zica, zica, zica. Os moleque é zica. Okay. Os moleque é zica. E a garra é de mal, tem que é zica. Zica.